levantar. Estou feliz, pois você permitiu minha voz penetrar em teu lar. Isto me dá força mais e mais para prosseguir minha missão. Quero agradecer-lhe pelo apoio, por me apresentar em oração. Celeste abençoa todos quanto habitam neste lar, e as mensagens de louvores a ti venha lhes trazer a doce paz. Isto me dá força mais e mais para prosseguir minha missão. Quero agradecer-lhe pelo apoio.